O tema a ser colocado aqui hoje é tesouros espirituais. O que são os tesouros espirituais? Os tesouros espirituais, eles são exatamente o contrário dos tesouros materiais. O que é um tesouro material? O tesouro material é um carro, uma casa, uma roupa, dinheiro. Enfim, tudo aquilo que Jesus mesmo dizia no Evangelho, né? Tudo aquilo que a traça corrói, que a ferrugem come e que desaparece. Então, para nós irmos ao contrário disso aí, de nós aprendermos o que são os tesouros espirituais. Existe aqui um pequeno trecho que eu vou ler para vocês, que é o seguinte: aprendamos a repartir o que temos com aqueles que nada têm. Aprendamos a repartir aquilo que temos com aqueles que nada têm, pois que o verdadeiro felicidade nascerá em nosso coração, vinda da felicidade que plantamos nos corações alheios. A nossa felicidade, ela virá à medida em que nós plantarmos a felicidade nos corações alheios. Quem falou isso aqui foi Francisco de Assis, que há muito, muito tempo, né, nos informou que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado. Obviamente, ninguém está impedindo, vejam bem, gente, ninguém está impedido de ter posses materiais aqui na Terra. Não é proibido ser rico, ter dinheiro, ter bens materiais aqui na Terra, aqui no nosso planeta, nesse planeta de provas e expiações. Mas desde que essas riquezas elas sejam obtidas com honestidade, gente, com lisura, com bom senso. Porque é através do bom senso que vai nos indicar que a preocupação excessiva em ter sempre mais, em sempre ter mais e mais e mais, e a gente está tendo exemplos, né, no Brasil afora aí. Cada dia é uma bomba que estoura através das questões de querer mais dinheiro, né? Porque tudo isso vai sempre mais acabar por desviar a criatura, nós, as nossas criaturas, do verdadeiro foco da sua existência, que é a aquisição de valores espirituais. Pois que somente eles formarão o seu definitivo patrimônio, o que lhe garantirá uma vida futura de serenidade ou de turbulência. Quer dizer, somente a informação, somente o bom senso de nós encontrarmos o que é realmente definitivo para nós? Os valores, o patrimônio espiritual ou o patrimônio material? O espiritual, ele nos vai trazer uma serenidade, uma paz de espírito imensa, os valores espirituais. E os valores materiais, uma turbulência enorme. Por quê? Porque nós vamos querer cada vez ter mais, mais, mais. É a questão da ganância. Muitas vezes esquecidos que a vida na Terra é apenas uma etapa da vida total, e nós esquecemos realmente, né, que essa vida que nós temos aqui na nossa Terra, aqui, nesse planeta de provas e expiações, a nossa existência aqui, eu tenho 59 anos, eu vou viver mais que 20. 18, 20, atirando alto, até os 80 anos, mas atirando alto. Quer dizer, Qual é que são os interesses de nós aqui ficarmos adquirindo tantos bens materiais para deixar para os nossos netos, para os nossos filhos, que vão brigar depois, para cada um ter mais do que o outro? Nos apegamos de tal maneira nas coisas desse mundo que criamos sérios embaraços ao nosso redor, dificultando sobremaneira, quer dizer, dificultando de certa maneira, o retorno à verdadeira vida, à espiritual, que mais cedo ou mais tarde se dará. Quer dizer que de tanto que de repente a gente trabalha, de tanto de repente que a gente tenta recolher tesouros materiais, a gente se esquece que de uma maneira obrigatória nós vamos chegar no final da nossa existência e que tudo isso vai ficar por aqui, porque gaveta não vai em caixão nenhum. Não existe caixão que tem gaveta para levar dinheiro, e muito menos terras ou escrituras de terras. Gente, então, qual é que é o interesse da gente recolher tantas coisas, se nós sabemos que nós vamos viver aqui mais, eu no meu caso falei 20, 25, no máximo 30, ou 18, 15, vocês mais jovens viverão mais, mas e daí? Nós vamos chegar no fim em que todo mundo vai ter que deixar tudo aqui? E o que é que nós vamos ter no outro lado? Quais são os tesouros espirituais que nós podemos começar a angariar, a ter agora, a recolher? Então está aqui escrito bem assim: procuramos então juntar tesouros espirituais. Com facilidade os encontraremos na caridade em favor dos necessitados, de toda a ordem. Na paciência em conviver com aqueles que, porventura, nos causam problemas. Ter paciência com aqueles que, porventura, somos obrigados a viver e ter paciência em viver com essas pessoas. Na determinação em seguir nossas metas de trabalho, com vontade, com afinco, sem reclamar. Também na fé, consciente de que somos filhos de Deus e que tudo o que acontece tem a supervisão do Pai Celestial. Ter a certeza de que nós, através de nossa fé, temos sempre a supervisão de nosso Pai Celestial em tudo aquilo que nós fazemos, de certo ou de errado. Na resignação ante as dificuldades que por agora não podem ser mudadas. Isto é, se nós temos alguma dificuldade agora e que não pode ser mudada, vamos nos resignar. Vamos ter a humildade suficiente de resignação. Na confiança absoluta, de que estamos sempre muito bem amparados pela providência divina. Vejam bem, na confiança absoluta de que nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre amparados pela providência divina. Isso é começar a, desde agora, angariar, colher tesouros espirituais. Vivamos no mundo desfrutando sensatamente das coisas materiais. Isso nós precisamos. É racional, é louvável que nós tenhamos o direito, é claro, de podermos viver através do conforto de um bem material que nós conseguimos com o nosso trabalho honesto, com o nosso trabalho suado, com o nosso trabalho dentro de uma lisura ética, moral. Agora, Mas não nos esqueçamos da importância, nunca nos esqueçamos da importância dos bens espirituais, apesar de termos o direito adquirido de poder termos o direito de usufruir dos bens materiais. Se é que pretendemos encontrar o reino da paz e da felicidade. Então aqui, mais uma vez, eu tenho que comentar, né, um grande filósofo de muitos e muitos séculos atrás, que ele dizia assim que nós temos que encontrar o equilíbrio. E esse cara era um tal de Aristóteles. Que a felicidade, dizia ele no livro Ética a Nicômaco. Então é um livro com, na verdade é uma obra com 13 livros, que hoje a gente chama uma obra com 13 capítulos. Então ele tenta encontrar o verdadeiro caminho da felicidade, o verdadeiro caminho de onde nós podemos chegar à suprema felicidade. E no final, lá no último capítulo, ele diz assim, no final do livro, a felicidade suprema está no equilíbrio, na equidade, no equilíbrio entre aquilo que nós temos de tesouros espirituais e aquilo que nós usufruímos na terra de tesouros materiais. Então, meditemos sobre tudo isso. Muito obrigado.